Fala galera, eu sou o Bessa e hoje nós estamos aqui com mais um Isso é PlayStation, o seu podcast quinzenal falando sempre aí sobre assuntos importantes para os fãs de PlayStation. Hoje eu estou aqui com ele, Roberto Frota. Frota não, fala Frota. Frota lembra atores não muito legais, Mal te culpo por causa do meu último nome. Roberto Chernicharo, é isso, né? Depois de gravar a introdução 3 vezes, eu consegui acertar, tá da hora. Show. É isso aí. Show, agora foi. E estamos aqui também com ele, que tem um nome um pouquinho mais simples, um sobrenome um pouquinho mais simples, Felipe Delpino. E aí, gurizada, beleza? Bom, gente, hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto... Vamos explicar aqui. Muita gente diz, né, que a Sony costuma copiar coisas, copiar jogos, copiar hardwares, enfim. Então, nós resolvemos nos reunir aqui para falar sobre... cópias, jogos cópias, que às vezes são cópias da Sony e às vezes a Sony copia. É aquela famosa frase, né? Nada se cria, tudo se copia. Primeiro nós vamos falar aí de alguns jogos gerais e depois nós vamos falar sobre alguns jogos que realmente são estupidamente parecidos e que acabaram um influenciando o outro, né? Nesse primeiro bloco aqui vamos começar falando de Infamous, que aí tem Infamous 1, 2, Infamous... First Light, Infamous Second Son, Infamous Festival of Blood, ou F of the Blood, não vou saber agora. Mas enfim, são esses jogos aí, e também tem o Prototype 1 e 2. Pelo que eu entendi aqui, parece que o Roberto é o nosso especialista em Prototype, né, Roberto? Especialista é uma palavra muito forte. Eu zerei o primeiro, joguei um pouco do segundo, tanto que eu me lembro pouquíssima coisa do segundo, não foi marcante pra mim, mas foi sensacional. Eu prefiro Prototype a Infamous. Isso é uma coisa que eu descobri mais tarde que é um pouco incomum. Vai saber por quê. O Infamous, ele veio na época do PlayStation 3, etc. Ele veio com aquela premissa mais Paragon e Renegade do próprio Mass Effect, pra quem não conhece o Infamous, você podia ir pra um lado mais, digamos assim, do malzinho, e as suas habilidades iam te acompanhando naquele sentido, ou seja, as seus raios ficavam vermelhos, as suas habilidades pareciam mais mortais, o seu próprio jeito que você se lidava com o mundo se percebia, era um pouco mais com um olhar mais de medo do que de um olhar de um próprio herói. Isso você podia ir pra um lado mais Paragon, que é um lado completamente oposto. Os seus raios são majoritariamente azuis, para simbolizar essa veia de habilidade. E suas habilidades também são diferentes, são bem diferentes. Ele vem com essa premissa bem interessante sobre o jogo. Só que eu acho esse meio campo do Infamous mais cru, tá ligado? Eu não sou tão fã dele assim. Mas eu sou aquele que jogou o Prototype primeiro também. Eu prefiro, em questão dos ataques, eu prefiro mais do Prototype. Acho bem mais interessante. Aquela, sei lá, eu achei que, tipo, o Infamous, ele brilhou um pouco mais no PS4. Mas foi mais por questão de partículas, assim, coisa mais, né? Mas questão, acho mais irada, assim, mais questão do Prototype. O que tinha de tão maneiro, assim, no, nos poderes do Prototype? Ah, sei lá, cara, parecia mais devastador. era tipo um anime gore, tá ligado? Você, no Infamous, você dava choque nos outros. No Prototype, o seu braço você empalava os outros, tá ligado? Você era tipo um ser amorfono em certa parte que conseguia se expandir com garras e espetos por toda parte do seu braço, tanto que a capa dele é o personagem principal com braço vermelho cheio daqueles espetos. Então ele parecia bem mais brutal. Eu acho que ele elevava o nível de, isso é mais over the top do que o Infamous era. Ele pegava aquela parte mais contida que eu achava o meio do Infamous e expandia ele pra um outro nível. O Infamous parecia é legal, tá ligado? Não quero falar mal do Infamous. Infamous é legal, só que se eu fosse pegar os dois agora, tô falando do 1 e do 2, e escolher pra jogar, eu provavelmente escolheria pra jogar o Prototype. Justamente por causa dos poderes. O jeito que você mexia com a cidade era bem mais agressivo. Você tinha sim as suas linhas, mais para, algumas dessas coisas, mas isso era muito secundário no Prototype. E isso era uma coisa central no próprio Infamous. Cara, uma coisa que eu acho meio ruim no Prototype é a questão, tipo, que ele é muito repetitivo. O Infamous 1 e 2, os poderes dele são basicamente elétricos, né? E no Prototype já é um pouquinho mais diferente, então, né? Uma questão orgânica, basicamente. Era bem mais orgânico. Eu senti uma reinfluência, que é o nosso tópico principal aqui, o próprio Infamous no Second Son se reinventou. As partes que eu comecei a achar meio chatas do meio a barriga do Infamous se transformou muito interessante. A história melhorou, eu acho, né? E os próprios poderes do protagonista foram bem melhor dispensados. A parte dele absorver os outros poderes, etc., ficou bem, bem, bem legal. Eu achei essa parada aí de absorver os poderes a parada mais legal que tem no Infamous Second Son. A maneira, a desculpa, né, que eles deram pra isso acontecer é sensacional. Eu gostei muito. Sim, sim. Então, Infamous Second Son, pô, eu prefiro o Infamous Second Son ao Prototype. E, pra mim, quase um desserviço comprar ele ao Infamous 1 e 2. Ele tá bem acima. Ele tá bem acima, tá bem legal. O Infamous 1 e 2, em relação ao Infamous Second Son, eles estão no mesmo universo, mas são praticamente jogos muito diferentes, né? Muito diferente mesmo. Os dois jogos a seguir aí, eu acho que só eu joguei, né? Então eu vou falar bem rapidinho. Little Big Planet Karting e F1 Race Star. Alguém mais jogou aí esses dois jogos? Não, estou muito curioso pra saber o que é isso. Eu peguei na locadora e tipo, foi, sei lá, uma hora ou duas jogando isso daí. Cara. Então, tem um jogo lá de uma outra empresa que tem um símbolo meio branco, meio vermelho, que tem uns personagens lá, inclusive tem um cara de bigode lá, um meio dragão com casco verde. Mario! Tem um outro bebezinho assim com cabeção branco e vermelho, tem uma princesa lá, tem um macaco. Enfim, tem um outro jogo aí que serviram de inspiração para esses dois jogos aqui que eu tô falando, o Little Big Planet Kart e o F1 Race Star. Em relação a F1 Race Star, como o nome já diz, são personagens ali daquela temporada de 2000 e não faço ideia, da Fórmula 1 mesmo. O jogo saiu em 2012, então deve ter sido ali naquela temporada ali. São assim, personagens no estilo... Como é que era o nome daqueles bonequinhos de Copa do Mundo que saíam antigamente, cara? Bobblehead? É, Bobblehead, mas tinha um nome mais bonitinho que a gente dava aqui no Cabeçudinho, Brasil. Cabeçudinho, cabeçudinha. Nossa, cara. Cabeçudinho vai servir. Mas... Chamava aqui de cabeçudinho, porque o bicho era cabeçudo, pequenininho, cabeçudinho. Caraca, tu fala isso daqui, pega bem mais pra mim. Na real, todo mundo queria falar isso, mas ninguém tinha coragem, né, cara? Eu acho que todo mundo parava, olhava e falava assim, meu Deus, queria ser foda, né? Não pode falar nada não, a inocência aí. Aquela cabeça balançava pra lá e pra cá, né, cara? Mas assim, o F1 Race Star é muito legal, cara. Tipo, é a mesma coisa. O Little Big Planet Karting são personagens ali de Little Big Planet, né? São o Sackboy, os outros personagens ali qualquer. E os dois jogos são praticamente iguais. São jogos de corrida, de karting, naquele estilo ali do personagem lá do bigodão. E com poderes no meio da pista e tudo mais. São jogos extremamente parecidos e são divertidíssimos. Saíram aí na geração passada. Os dois foram dados na Plus, quando a Plus ainda era um serviço bom, né? Que dava jogos bons, melhor dizendo. Ah, faz um tempo isso. Faz bastante tempo isso. Faz um tempinho. E eu joguei muito esses dois jogos na época das vacas magras né, minha época de vacas magras e na época de vacas gordas da Plus. E eu me diverti muito e adoraria que lançassem alguma coisa parecida no PlayStation 4, mas infelizmente tudo que sai assim, tipo Coffin Dodgers e outros jogos assim de kart, assim, coisa parecida, são geralmente jogos bem ruins. Esse Little Big Planet Karting aí, ele tinha como tu montar os mapas também ou não? Cara, eu não lembro se podia montar ou não. Eu lembro que eu aluguei ele pra jogar com a galera num dia lá, só não lembro se tinha ou não essa possibilidade. Que no, se eu não me engano, Little Big Planet normal tem como, né? Sim, o Little Big Planet normal, a maior parada dele é você, pistas e tudo mais. O Little Big Planet Karting tinha o modo de criação ali, só não sei se era tão legal como vamos dizer assim, né, o Little Big Planet canônico. Me pareceu interessante só de escutar eles. Eu não conheço eles, mas eu fiquei interessado principalmente na filme Race Star, que eu conheço Fórmula 1 desde pequeno, curto muito Fórmula 1, e não conhecia esse troço. Mas parece interessante. Uma pena que não passou pra geração atual. Uma pena muito grande, cara. O próximo jogo, eu confesso que eu acho um saco. Eu joguei o God of War 3 recentemente, e gente, não, sério, eu não tenho problema nenhum com o nego falar, ah, você é um fanboy sonista, não sei o que, blá, blá, blá. Eu falo, sim, eu sou fanboy, eu sou sonista, eu sou tudo isso que você vai me chamar. Por isso que ele convida os outros pra equilibrar aqui, tá ligado? É, esse é o nosso papel. Se fosse só o Bessa falando, o Infamous ia ser o melhor jogo do mundo, né? Exatamente, aqui tem que falar de Prototype, aqui tem que falar de Dantes Inferno, não tão bem. Agora ele vai falar que o God of War é uma porcaria, só curte, velho. Cara, não é uma porcaria. God, pelo menos eu joguei o 3 agora, que eu recentemente, né, joguei. Eu joguei o 1 e o 2, mas, pô, foi lá atrás, né, lá se vão, sei lá, 10 anos. É a época do CD, que aquele DVD pirata, DVD ripado no CD, que o God of War 1 só tinha a mesma CG, era hoje. Piratas saindo da porcaria do porão. Era uma beleza. Tempos áureos do Play 2. Mas assim, enfim, o God of War 3, cara, ele não é ruim. Ele é uma incrível, imensa bola de bosta, fumegante, comendo o mundo inteiro, cara. É isso que ele é. Ele é ruim demais, cara. Jogos hack and slash, morram, morram. Todos vocês, morram jogos hack and slash. Adeus, morram. Olha esse rage infinito, cara. Como é que ele faz isso? Que bom, tem que ter alguém aqui realmente pra equilibrar isso, meu Deus. Quanto ódio nesse pequeno coraçãozinho. Dá pra fazer uma picanha nesse fogo, nesse seu coração aí, cara. Mas assim, vou te falar, God of War eu sempre achei meio chatinho, independente de ter jogado o 1 e o 2. Agora o Dante's Inferno, eu não terminei, não lembro por quê, mas eu achei legal, cara. A história do Dante's Inferno, eu gostei. Aquela coisa de o Dante não, né? É o personagem, o nome do personagem é Dante? Nem lembro. É, o nome do personagem, ele é baseado na obra de Dante Alighieri, cujo personagem principal se chama Dante, mas não tem nada a ver com Dante Alighieri. É, exatamente. Esse sempre foi a minha dúvida quanto a esse livro e jogo. O Dante's Inferno tem uma história bem legal, eu acho. Ele vai pro inferno, aí tem que batalhar ali contra umas coisinhas ruins pra achar a esposa dele, se não me engano. Eu sempre achei muito legal a história, joguei um pouquinho. Agora God of War não, cara. God of War. Morra! Morra! Jogos hack and slash, morram! Morram! Não fala isso, cara. God of War fez a felicidade de muita criança aí, cara. Pô, fez minha felicidade. A época de Play 2 foi lindo, velho. Aquela primeira cena do God of War 3 é sensacional. A parte com o Poseidon. O resto eu já não falo tão bem, mas aquela primeira cena você lutando contra o Poseidon é realmente sensacional. Tanto que eu só joguei um pouco além daquilo. O resto, eu tava num PlayStation 3 de um amigo meu. Não quero, pode ficar com isso aí. Não. Tá o God of War 3 Remaster pra Play 4, tá nas lojas, sei lá, a 40 pau, R$60. Eu não tenho tanta vontade assim de pegá-lo de novo pra relembrar. Mas dá pra ver que o próprio God of War foi muito influenciado pelo estilo hack and slash. Pra quem jogou bastante Devil May Cry, como eu, vê isso nitidamente nele, só que com um bem toque americano, um toque americano forte nele, e acabou criando nisso uma própria identidade. E o Dante's Inferno é basicamente a EA, foi a EA, que simplesmente olhou o God of War e falou, olha, dá pra fazer dinheiro nisso, dá pra fazer um hack and slash aqui, bem violento, e de fazer dinheiro, coisa que a EA gosta bastante de fazer. E eu achei o Dante fraco em muitos aspectos, mas em outros muito interessante. Eu agora vou ter que falar um pouco do meu background. Eu não tive um PlayStation 3, eu jogava mais em casa de amigos, então não tive muita coisa pra jogar de PlayStation 3 como acho que os outros aqui. Mas nessa época do Dante, eu tava cursando minha faculdade de filosofia, que depois eu abandonei, mas não veio ao caso. Então, eu conhecia bastante as obras de Dante Alighieri, a obra, né? E então, ele usa de uma maneira muito legal, ele usa de uma forma pra brincar de cultura pop. Porque se você pegar um livro de Dante Alighieri, ele é um livro de poesia, de começo ao fim, e é um livro muito pesado, só que o jeito que ele... A mitologia no fundo dele é muito interessante, falando sobre os ciclos do inferno e da jornada de Dante. Tanto que o Dante Inferno, como o próprio nome fala só só de um terço do livro, que é a parte do inferno. Você tem a parte do purgatório, você tem a parte dos Elísios, que nunca e não vai acontecer, provavelmente, pro videogame. Mas eu acho que o mundo de Dante é bem mais interessante que o mundo de God of War. Mas é nítido, nítido a chupação, digamos assim, de Dante pro God of War. A influência foi muito, muito forte. Dá pra ver em cada aspecto dele. É, eu tô vendo umas imagens aqui do Dante aqui, e é realmente bem parecido com God of War, né? Ele pegou algumas áreas do God of War bem interessantes. Mas basicamente é um hack and slash. E como hack and slash, ele é bem competente. Mas ele cai em certas partes na mesmice. E parece que não se desenvolve pra sua totalidade. Daria pra limar mais algumas coisas nele e desenvolver outras partes bem mais interessantes. Porque o próprio ciclo infernal, cada ciclo é descrito com tantos detalhes nas obras, e ele consegue transcender isso pro Dante de uma maneira tão legal, que eles não exploram tanto quanto deveriam. Fora que teve a animação dele, etc, que é legal correr atrás também, pra quem curte a animação japonesa. Foi... Mas não dizer que eu me arrependo de ter comprado ele. Não me arrependo nenhum, mas eu não jogaria de novo hoje também. Se tivesse um Dante's Inferno Remaster, eu não pegaria, igual não pegaria God of War 3. Mas God of War 4 tá aí. Ah, mas é diferente, né? God of War 4 é um jogo completamente diferente, é um jogo de ação, mas não de hack and slash, né? Tomara, vamos lá. Pode ser qualquer coisa a partir de agora. Não saiu ainda, pode ser qualquer coisa. Isso é verdade. É, depois daquela aula passada, no cast passado, cara, deu uma vontade de jogar tudo que é jogo de mitologia, hein? Mitologia nórdica é muito rica, é muito interessante. Grega também, a própria mitologia de Dante é muito legal. Isso são terrenos muito férteis para plantar algum jogo. Dante's Inferno, que também saiu para o PSP lá em 2010. Ele saiu no início de fevereiro para o PlayStation 3 e um outro console lá. E mais tarde, ali naquele mesmo mês de fevereiro, também saiu para o PlayStation Portable. É praticamente a mesma versão. Eu joguei do PSP também. Com algumas coisas reduzidas, acho que tem algumas áreas a menos. Eu não cheguei a zerar ele, a versão do PSP. Mas o começo foi bem, bem, bem parecido. Uma experiência bem legal. Delpino, você gosta de God of War? Gosto, cara. Que decepção vocês dois, cara. Cara, mas é legal, velho. É muito massa. Por que as pessoas gostam de God of War, cara? Eu não consigo entender. É um jogo pra se desestressar, cara. É tipo, tu vai ali, tipo, tô estressado. O que eu faço? Eu não tenho um saco de pancada em casa. Vou jogar um God of War, cara. E outros jogos hack and slash, eu não fui a fundo no God of War nesse sentido. Você pode permitir lá ficar sentado jogando bastante, tipo Devil May Cry. E no Devil May Cry, se você quiser ir a fundo no sistema dele, você consegue fazer umas coisas realmente impressionantes, tá ligado? O Devil May Cry 3, eu passei horas jogando com um amigo meu no PlayStation 2, tá ligado? Coisas absurdas, que na época não tinha YouTube, tá ligado? Bizarro a profundidade do sistema dele. O God of War, se eu não me engano, tem uma certa profundidade no sistema dele, mas é desestressante. Eu falo, é desestressante. Você chega arrancando um pedaço dos outros, você se sente poderoso, basicamente. Ah, isso é verdade. É muito sanguinário o God of War, cara. Muito sanguinário. Eu joguei em live aí no YouTube. Ficava impressionado, cara. Como é que era violento o jogo. Não lembrava direito, né? Tanto tempo que eu joguei o God of War 1 e 2. A Batalha de Hércules no God of War 3, por exemplo, eles extrapolaram tudo o que eles tinham feito em todos os outros, tá ligado? O Kratos arranca a cabeça de Hércules com a própria mão nua, tá ligado? Isso, e a direção de câmera dele durante as cenas, etc, também é muito interessante, dá um maior impacto nesse. O God of War tem um impacto muito forte. É um jeito americano de fazer impacto, como fosse cinema. Muito interessante mesmo. Sem contar que tem, né, uma partinha chamada Afrodite. Deixa a onda, a gente parceira, né, cara? É um bônus interessante, né? Pra aquela molecada ali na locadora, chegou aquela pá, nego olhava pra trás, não tinha ninguém olhando. É o que eu tô falando, cara. Aquilo ali fez a emoção de muita gurizada, hein? É? Passando essa bosta de God of War, nós vamos entrar em outra bosta. E essa é uma bosta mais colorida. Essa é uma bosta feliz. Essa é a bosta de Overwatch. Quanto ódio, meu filho. De novo, a picanha tá ficando mal passada já, cara. Calma, meu coração pegando fogo. Ah, cara, mas é muito ruim, cara. Overwatch é muito ruim. Você jogou o Paladins, né? Que a gente tava falando aqui agora de Overwatch e Paladins. Você acha Overwatch ruim? Eu tava jogando Paladins com os amigos meus. É que tava durante o Free Weekend do Overwatch. Eu já tinha o jogo. Tinha uns amigos meus jogando junto comigo que não tinha o jogo. Falou, pô, acabou o Free Weekend, né? Pô, vamos jogar um pouco de Paladins. Eu falei, não, vamos jogar Paladins, etc. Eles estavam jogando há 2 dias. Beleza, vou jogar com você. Eu falei, cara, eu pago o jogo pra um de vocês pra nunca mais ter que abrir esse jogo de novo na minha vida. Não fala isso, cara. Puta merda. Eu compro Overwatch pra você, pra não jogar Paladins com você, tá ligado? Vamos jogar Overwatch. Agora, ódio à parte, eu realmente fiz isso. O Overwatch e o próprio Paladin foram bem influenciados pelo antigo Team Fortress 2. Foi a grande inspiração de todos eles. É uma reformulação, uma remodernização do Team Fortress 2 extremamente necessária. Porque eu fui jogar depois TF2, depois jogar Overwatch no beta. Aquilo me sentiu tão velho, tão rústico, que falam assim, pô, tá faltando alguma coisa, cara, tá faltando alguma coisa aqui. E o Overwatch dá uma sobrevida a esse gênero muito bem. E é Blizzard tem uma lixa dela, que ela gosta de limar cada cantinho, deixar tudo perfeitinho. Cada arestazinha que ela gosta de fazer é uma coisa redonda. É um jogo. Nada. A Blizzard tem pacto com o demônio, isso sim. Com certeza. Ela faz qualquer bosta, joga assim e todo mundo compra. A Blizzard tem pacto com o demônio. Tu comprou o jogo, Beto? Não, eu só joguei nesses negócios de grátis aí, joguei o beta. Assim, ele até me divertiu um pouquinho, cara, mas, tipo, é só aquilo ali, cara. É só. Vai, mata. Aí, pô, cara, me matou. Eu gostei do personagem, entre aspas, brasileiro lá, né? Eu esqueci o nome dele. Lúcio. Ele até é healer, eu acho. É Lúcio, pô. Isso aí. Eu gostei dele e tal. Os personagens são carismáticos e tal, bonitinhos. Ah, mas, cara, não dá. Não rola. Overwatch, Paladins, não dá. Paladins é legal, cara. Vocês estão com muito ódio com Paladins, cara. Isso é sacanagem, não dá. Paladins é legal, cara. Eu não tenho ódio que o Bessa tem de muitas coisas que eles estão descobrindo hoje, né? Pelo Paladins. Mas eu falei, cara, eu entrei, eu joguei e falei, cara, sabe quando você entra numa vibe e não é aquela vibe que você tava esperando, tá ligado? Ah, sim. Ele tem umas características muito próprias dele que parece que ele deixou elas meio de lado em favor de ir na onda de parte do Overwatch. Ele falou que compara muito Overwatch com MOBA, etc. Eu diria que o Paladin está mais pra MOBA do que pra TF2. Ele tá um passo mais pro MOBA, mas ainda tá no meio do Overwatch. Eu acho o Paladins um jogo até bem equilibrado nessa parte também, cara. Não sei. Tem uns amigos meus que não, tipo, não tem até condições de comprar o Overwatch, sabe? E jogar qualquer jogo que tu jogue no multiplayer é divertido, né? Os amigos, sei lá. Overwatch, hoje em dia eu não jogo tanto Overwatch, eu só jogo Overwatch quando, tipo, tem alguém online, fala assim, ah, pô, vamos jogar alguma coisa aí, vamos jogar Overwatch, beleza, vamos junto, e eu vou, me divirto, etc. Não jogo ranked de Overwatch, eu não quero me estressar naquele bagulho, mas, pô, jogar sozinho é uma coisa, jogar com os amigos é outra coisa. Esses jogos deveria ser obrigatório jogar com alguém, cara. Se você pegou uma Free Weekend, começou a jogar sozinho, não curtiu, pô, chama um dos seus amigos na próxima Free Weekend, do Paladins que é free, chama um amigo e tenta jogar junto com ele, tá ligado? Vocês próprios irem descobrindo o jogo. É uma experiência totalmente diferente. É, com certeza. Eu acho engraçado só os jogadores de Overwatch ficarem falando que Paladins é muito parecido com Overwatch, só que, né, mal sabem eles que ambos os jogos foram muito bem influenciados por Team Fortress 2 mesmo, né? Sim. Não, toda hora na comunidade, principalmente brasileira, no Facebook do Overwatch, falam, ah, não sei o que é negócio de Paladins, que no começo toda hora falam sobre Paladins. E sempre alguém chega assim, e o TF2, né? Quem lembra do TF2, né? O Paladins tem um approach um pouco diferente. Eu sugiro pra quem não conhece que teste os dois. Tá aí, um de graça e um tem Free Weekend sempre. De vez em quando aparece mais Free Weekend aí, a cada 3 meses. Pega, testa, se curtiu, joga com um amigo, e é beleza. Geralmente jogo ruim eles ficam dando de graça, assim mesmo. Aham. Ódio também, ódio mata. Ódio mata, cura esse coração aí. Overwatch, not my goat.